Azul 4082, Duna localizador em aproximação. Reduza cheque o trem, chame a torre. Uno 1895, caminho. Uno 1895, obrigado, até daqui a pouco. É. Torre boa, azul 4082. Azul 4082, QNH 1097, continua aproximação, reporte baixado, travado. Portará. Novembro aqui, Mike. Autorizado ingresso na 17, porta alinhada e pronto. Foi, travou 4082. Azul 4082, tráfego avistado, autorizado pouso, cabeceira 10, vento 130 graus, 10 mais. Afirmativo, livre pouso 4082. Flores Salvador, muito bom dia, o trip 5220, ciente da informação, quilo, na sua ideal de descida. Trip 5220, este é o controle Salvador, meu cordial. O equipamento é ATR? Afirmo, senhor. Tá, positivo. Na terminal voa como 737. Vamos encurtar essa trajetória? Vou voar direto Duna para o ILS, ajustar o nozelo no 7 e quando estiver pronto para descer até 3000 autorizado, confirma. Direto Duna, ILS, até 3000 autorizado, quando estiver pronto, 5220. O Boeing 737 realmente na terminal. Oceano 6255, Duna localizador em aproximação, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, Uno 895. Ativa reduzir e checar o trem, 89562. Positivo. 1260, chame Recife, a frequência Uno 2545, a secundária é o 2085. Chamará 1-2-5-4-5-2-6-8-5 para o 260, obrigado, um abraço. Um abraço. Travado, segundo para pouso. Completa aproximação, gente como número 2, o Xanã 62, 5-5, 9-0-9-7. Novembro, Yankee Mike autorizado a colagem da cabeceira 197, vento 1-5-0 graus, 9-0-9. Atentando estrutura turbulência. Azul 4082 no solo, aos 40, livre direito, chame solo, nossa frequência no 2, zona decimal 9. Segue via Alfa, chamando para Juliette. Alfa, Juliette, Hub 6740 está passando o nível 220. E ajuste 1097, reduza para 250 nós e desça, reitero, 4000 duna. O senhor vai seguir um ATR procedente de Vitória da Conquista e para pouso é o número 3, Web 6740. Positivo, voando duna da presente com 250 nós, desce para o 070 e segue um ATR. 0470. Vai descer para 4000, ajustado 10107. Então é 4017, o Tempo. Salvador, bom dia. Está passando o Victor aqui a passar. Otávio Vitor, até o Papá, o controle de Salvador. Aciona a identificação. Posição Conde, vigilância no cruzamento. Controle, bom dia, Papatanga, Novembro, é que mais? Firme pro controle. Papatanga, Novembro, é que mais? Está decolado da 17, corredor axé. Positivo, Papatanga, Novembro, é que mais? Prossiga em condições visuais e na escuta, Cami. Condições visuais, se escuta, Novembro, é que mais? Do 4082, ingresso Juliette pro Garum. Positivo, então chame a torre, frequência 11895. Até. Batango Bravo, que Luiz, bom dia. Quem é da 1097, vento 120 graus, 10 nós, reposta 3 milha da 1097. Livrança, escuta. 86255, prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Chamante da Juliette, 6255. 1707 na noite. Gostaria do 2-2, corrige, trip 5220, passa 12 mil, reautorizado para 2 mil. Para 2 mil, 5220. Web 6740, para sua informação, o tráfego informado anteriormente, o ATR que o senhor vai seguir, está na sua posição de 10 horas, 13 milhas, passando 11.500, descendo para 2 mil pés. Quente, 6740. Alto Gilete, 62. 6255, ingresso via Gilete pro 08. Essa é pro Gilete pro 08, né? 2. Passando novembro, Yankee Mike vai até Veracruz? Vai até Valença. Ok, até Valença. Informe no através do Farol da Barra. Informar através do Farol da Barra, novembro, Yankee Mike. Autorizado pouso cabeceirão no 7, vento 140 graus e no 0 nós. Bravo que Luiz só atende a pássaros na curta final, por gentileza. Delta, prossiga. 7. Está autorizado para Ilhéus, nível 260, decola da 17, saída da El Leda, direto Ilhéus. Aciona 5025, 120, decimal 8, controle. Estacionamento correto para acionamento de táxi, vai chamar a torre em 118 decimal 95. O altímetro marca 1016. Ciente, frequência livre. Novembro, Yankee Mike. Pode ver táxi. Lock para o 5220. Livre aproximação. Certo. E 740, desça para 2000. 2067. Juliette Tango Zulu, chame Recife, frequência 12545. Caso negativo, a secundária é 12685. Juliette Tango Zulu. Eu já postei essa autorização, você é pronto, cópia? Está autorizado para Ilhéus, zona 60 nível. Sua decola da 10, cumpre o perfil da saída da El Leda. Após direto Ilhéus. Após decolagem em curva direita, aciona 5061 no transponder, 120 decimal 8, frequência do controle. Está autorizada a aproximação de Ilhéus. Tango 13. Autorizado, preciso na minha última táxi. Para aproximação, cheque para pouso, chame a torre 1895, câmbio. 1895, muito grato, tenha uma boa tarde. Boa. Gente, bom dia. Muito boa tarde, TRIP 5220, fui LS, baixou e travou. TRIP 5220, continue a aproximação, Kennedy 1097, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 129. Gente, autorizado para o 5220. Fato a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Salvador, confirme. Lima Vitor Delta, que é legal na 097, aposta em ponto de espera da Papa. Siga? Então, é uma coordenação da sua companhia junto ao Infraero. Como a Infraero monitora a nossa frequência, acredito que eles já vão ser acionados. Então, obrigado. Vitor Delta, autorizando a direção 97, rapaz alinhado, pronto. Autorizando localizado. Ah, estabilizou na LS o 6740. Positivo, complete a aproximação em LS, reduz a cheque do trem, chame a torre. Frequência 11895. 2895, a torre 6740. 350, nível, decola da 10, sai da PUCA, transitora Caju. Após decolagem, curva à esquerda, aciona 5057, 120, decimal 8, controle. Decimal 8, controle, 119, 118, decimal 95, a torre, me chama quando pronto para o push web. Torre Buenas, é o web 6740. Meu 213, prepara da Eule da Bridge, mantenha me escuta e guarda a cópia, por favor. Grau na 017. Embaixo e travado, borrachas ao vento 6740. Lima Vitor Delta, mantenha na cabeceira na 7, aguarde. TRIP 5220, no solo 56, livre direito, chame solo, a frequência no 21.9. 21.9, 5220. 35220, táxi via Alfa, aquilo para o Patrícia quando ela tem o sinalizador. 67400. O 5728 reportou para o portão 09? Negativo, 728. Coordenação equipe de solo, reporte para o táxi, portão 09, 5728 web. Pode andar. O Xenero 612 no 3, pronto, cópia. Xenero 612 no 3, Salvador Galeão, autorizado nível de voo 360, decola da 10, primeira curva direita. Prefira saída da El Leda, após Leda, voa direto, posição Bridge, onde intercepta a rota Pizulu 10 até a posição SMAP, após conforme rota do plano. 5054 no transponder, o controle 120.8, Xenero 612 no 3. Procedimento correto, o número 2 do setor, aguarde. Victor Mike Quebec, pronto, cópia. Corrigindo, Victor Mike Quebec, confirmado do plano, ainda não recebi. Olá, 258, sobre controle na frequência 120.8. Vai colocar o 58, chamará o 208, graças, senhora, bom trabalho. E 20 com fins, confirma o POB, o Uno 777. Táxi em frente, via Índia, no ponto de espera, chama a torre 108-612, o altímetro 1097, corrigindo apenas a frequência da torre, 1 no 8.95, o Uno 777. Alô, Salvador, boa tarde, objeto 6740. O Uno 777, confirma o perfil de saída copiado? Gente, altere agora para a saída da El Leda, após Leda, direto Porto Seguro. Já coordenado com o controle de Salvador e o Centro Recife. Correto, não posso esperar 6895, como voo. Fala, objeto 6740. Confirme para o solo. Webjet 6740, só escuta para o táxi. 6740 da Web, táxi via Alfa, repórter do táxi Juliette. Alfa, repórter Juliette. Para o táxi Web 722, 21 a voz, eu estou nas 24 horas, até na Fortaleza. Uno 21 Fortaleza, confirma autonomia, 5728 Web. 4 horas de autonomia. Táxi via Pátio Índia até o ponto de espera, quando lá 208.95, o altímetro no 0.17, 5728 Web. Pátio Índia, ponto de espera para 208.95, 728, 17.17. Siga. Solicito 720. Gente, submantendo em 120, voo e Ilhéus. 120, mas voa Ilhéus, isso não é papá. Gol 1777, autorizado. Alinhar e decolar cabeceira 10, vento 130 graus, 10 nós.

Estacionado, transponder 0110. 0110, estacionado, transponder 0110. Gente, vamos descendo corredor Interlagos. Victor Hotel, papá. Confirma o nível. Sente. Subida 120, sente. Tudo e decola 17, primeira curva direita. Corredor Axé 0161 no transponde. O controle 120, 8. Victor, Mike, Quebec.